Secreto Santana, o príncipe da sofrência. Vem se apaixonar. Deletei seu número depois de uma vez, quase me arrependi, confesso. Mas senti saudades, resolvi ligar e agradeci o céu por não saber de cor. Depois da separação ela falou: eu quero tudo, eu quero é confusão. Pois tudo que é seu hoje é meu, aí pirei. Melhor seria se não fosse história de bandida. Seria se não fosse história de bandido.